noite, o Benfica conquistou a Supertaça de Hóquei em Patins. O detentor da Taça de Portugal bateu hoje o Futebol Clube do Porto por 8-4 no pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra. Num grande jogo e emocionante até bem perto do final, o primeiro gol surgiu logo no minuto inaugural. Ricardo Pereira, na sequência de uma esticada de longe, fez 1-0 para o Benfica. Depois, Pedro Gil, segundos após ter desperdiçado um livre-direto, igualou o resultado, antes dos reforços Luís Viana e Esteban Abalós colocarem os encarnados com 2 gols de vantagem. O Porto reduziu novamente por Pedro Gil e assim ao intervalo o Benfica venceu os campeões nacionais por 3-2. No segundo tempo a emoção manteve-se. Pedro Gil fez o hat-trick 3-3, no minuto seguinte Diogo Rafael 4-3 e no mesmo minuto Reinaldo Ventura voltou a igualar a partida. Foi aí, a meio da segunda parte, que apareceu o herói do jogo, João Rodrigues. Primeiro ano como sénior, o jogador encarnado marcou os 4 gols seguintes, que estabeleceram o 8-4 final. Nos últimos segundos, muita confusão, um livre-direto e um penalti para o Benfica, 2 cartões azuis e 1 cartão vermelho exibidos aos portistas, que terminaram os 50 minutos com apenas 2 jogadores de campo. O Benfica venceu a sua 6ª Supertaça, a primeira desde 2001-2002, e terminou com um ciclo do Porto de 5 vitórias consecutivas na competição. Ainda no hóquei, Portugal é novamente campeão europeu em sub-20. A seleção nacional derrotou ontem a Itália por 2-1 na final do Campeonato da Europa de Escalão, que teve lugar precisamente em solo italiano, em Viareggio. Portugal chegou ao intervalo em desvantagem, com o transalpino apontado por Andrea Boncato aos 11 minutos. Mas a equipa lusa não baixou os braços, acabou por resolver o encontro na segunda parte. Henrique Magalhães empatou aos 11 minutos do segundo tempo, para apenas 2 minutos depois Gonçalo Alves fazer o 2-1 e fixar assim o resultado final. A equipa nacional revalidou o título conquistado em 2008 em Arme, na Alemanha. No futebol, primeira divisão, o Futebol Clube do Porto alcançou um triunfo tranquilo diante do Olhanense por 2-0. Ontem o argentino Otamendi teve uma estreia de sonho com a camisola dos Dragões e apontou o primeiro gol dos azuis e brancos na partida. Hulk marcou o segundo, perto do intervalo no Dragão, e estabeleceu o resultado final que ditou a primeira derrota dos algarvios na Liga e a 10ª vitória do Porto em 10 jogos oficiais esta época, entre Campeonato, Liga Europa e Supertaça. Também ontem, o Benfica foi ao Estádio dos Barreiros ganhar ao Marítimo por 1-0. Fábio Coentrão garantiu a vitória encarnada. Já hoje, o Sporting empatou em casa com o Nacional a 1 bola. Carlos Saleiro abriu o marcador para a equipa leonina, mas Dani Elson silenciou o estádio de Alvalade, ambos os gols da segunda parte. Depois de 3 maus resultados, o Braga ganhou a Naval por 3-1. Na sexta-feira, Mossoró regressou à titularidade com 1 golo, Salim facilitou no autogol de Orestes e Paulo César também fez o gosto ao pé. Fábio Júnior apontou o tento de honra da equipa da Figueira da Foz. A Académica de Coimbra recebeu e venceu ontem o Vitória Guimarães por 3-1 e subiu ao 2º lugar da classificação. Resultados ainda incompletos. Sporting Braga 3, Naval 1 Maio 1, Académica 3, Vitória Guimarães 1, Marítimo 0, Benfica 1, Futebol Clube do Porto 2, Olhanense 0, União de Leiria 1, Rio Ave 0, Portimonense 1, Beira-Mar 0, Sporting 1, Nacional 1. Na classificação, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos para o líder Futebol Clube do Porto. Em 2º lugar aparecem agora 3 equipas, Académica, Braga e Guimarães, todas com 11 pontos a 7 do líder. Benfica e Olhanense têm 9, dividem o 5º lugar. União de Leiria tem 8, Paços Ferreira 7, fecha a primeira metade da tabela da Liga deste ano. Na 2ª Liga, destaque para o triunfo do Penafiel contra o Fátima, que assim está na frente da tabela em igualdade com o Gil Vicente, que não foi além de um empate a 0 em casa com o Leixões. Resultados completos desta 3ª jornada, Varzim 0, Trofense 0, Penafiel 2, Fátima 1, Feirense 1, Santa Clara 0, Covilhã 1, Friamundo 0, Gil Vicente 0, Leixões 0, Moreirense 1, Desportivo das Aves 0, Oliveirense 1, Estoril Praia 1 e Belenenses 1, Arouca 0. Penafiel e Gil Vicente estão na frente com 7 pontos cada. Moreirense e Sporting da Covilhã têm 6. Lá por fora, Chelsea e Arsenal perderam na Premier League ontem. Os azuis foram derrotados no terreno do Manchester City por 1-0. O Arsenal foi batido em casa pelo West Bromwich Albion por 3-2. Hoje, o Manchester United não aproveitou da melhor forma os deslizes dos adversários diretos e empatou com o Bolton a duas bolas. Destaque para o português Nani, autor de um gol aos 23 minutos e assistiu Michael Owen para o segundo tento dos Red Devils. Em Espanha, com Ricardo Costa e Manuel Fernandes Inicio, o Valencia derrotou o Sporting Gijón por 2-0 e está novamente sozinho na liderança da Liga Espanhola. Isto porque o Real Madrid, com Ricardo Carvalho e Cristiano Ronaldo a titulares, não foi além de um empate a 0 no reduto do Levante. Itália, o Brescia perdeu frente ao Bari por 2-1 e falhou o assalto ao primeiro lugar do campeonato italiano, depois do Inter Milão ter perdido ontem com a Roma por 1-0. Ainda assim, os milaneses já não lideram sozinhos, pois a Lazio derrotou o Chievo e alcançou a marca dos 10 pontos, os mesmos pontos dos campeões transalpinos. O Génova perdeu frente ao Milão, ao AC Milan, por 1-0. Em 5 partidas, o Génova soma apenas 5 pontos, bem abaixo daquilo que se esperava da formação de Eduardo e Miguel Veloso para já. O Tribunal Arbitral do Desporto, o TAS, suspendeu o castigo aplicado pela Autoridade Antidopagem de Portugal ao ex-selecionador nacional Carlos Queiroz, até que este organismo tome uma decisão definitiva sobre o processo. Queiroz recorreu para o TAS do castigo 6 meses por, alegadamente, ter insultado os elementos da Brigada Antidoping durante um controle a 16 de maio na Covilhã, no estágio da Seleção Nacional para o Mundial 2010. Com esta decisão, o ex-selecionador poderá voltar a trabalhar até que saia a decisão definitiva do TAS. Foi mais um golo na minha defesa, mas que não contribui para nenhuma vitória, porque no final só houve um derrotado antecipadamente declarado, que fui eu próprio, e o prejuízo e os danos que foram causados à seleção, disse Carlos Queiroz. Em declarações à televisão, a ira do ex-selecionador virou-se contra o secretário de Estado do Desporto. O senhor Laurentino Dias pode mandar-me prender, pode mandar-me crucificar e assar na fogueira, mas não vou parar de lhe perguntar até ao último dia da minha vida porque é que não tive o direito de me defender e ser ouvido num inquérito disciplinar ou quer que seja levantado pelos seus serviços. Isto, palavras de Carlos Queiroz. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo do futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Tadej Etola venceu a Meia Maratona de Portugal. O etíope foi hoje o mais rápido na prova que teve o nome de Meia Maratona do Centenário para assinalar os 100 anos da República, ao percorrer numa hora, 1 minuto e 3 segundos, o percurso entre a Ponte Vasco da Gama e o Pavilhão Atlântico no Parque das Nações, em Lisboa. No segundo e terceiro lugares da prova, que contou com a participação de cerca de 17 mil atletas, terminaram os quenianos Josfat Kiprojomenjo, a 39 segundos vencedor, e Francisco Kiprop, a 44. Hermano Ferreira do Maratona foi o melhor português, terminou no sexto lugar, uma posição à frente do sportinguista Rui Silva, sétimo, que está a começar agora a dedicar-se às provas de fundo. No setor feminino, a vitória pertenceu à keniana Mari Keitani, que estabeleceu um novo recorde do percurso em 1 hora, 8 minutos e 47 segundos. E terminou à frente do campeão europeu da maratona, o suíço Victor Rotlin. No segundo lugar terminou sua compatriota Alice Timbilili e a melhor portuguesa foi Dulce Félix, do Sporting Braga, que terminou no sétimo lugar. Handball 1, o Benfica foi ganhar ao terreno do ABC por 27-25. No jogo grande da quarta jornada do Campeonato Nacional, o guarda-redes Ricardo Candeias foi figura determinante ao fazer 20 defesas, fulcrais para o triunfo encarnado. Também hoje o Sporting bateu o Sporting da Horta por 28-24 e assumiu a liderança isolada da prova. Resultados completos: Sporting 28, Sporting da Horta 24, São Mamede 23, Águas Santas 27, São Bernardo 33, Porto 34, ABC 25, Benfica 27, Madeira Sá 34, Colégio Sete Fontes 24 e Chico Andebol 25, Belenenses 35. O Sporting tem 12 pontos, resultado de 4 vitórias em 4 jogos. A seguir aparecem ABC, Benfica, Porto e Águas Santas, todos com 10 pontos. Campeonato de Futsal, o destaque vai para a goleada de ontem do Belenenses contra o Alpendurada. No Restelo, o jogo ficou 17-2. 15 gols de diferença para os homens do Restelo. Resultados ainda incompletos desta jornada. Belenenses 17, Alpendurada 2. Os outros resultados da terceira jornada. Fundação Jorge Antunes 1, Benfica 5. Olivais 2, Boticas 4. Módicos 4, AMSAC 2. Rio Ave 0, Instituto João V 2. Fundão 7, Mugadouro 3. Para o dia 3 de novembro, ficou adiado o grande Freixeiro Sporting por causa da participação dos campeões nacionais na fase preliminar da Taça UEFA. Líderes são Belenenses, Benfica e Fundão, todos com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Já arrancou o Campeonato do Mundo de Voleibol, este ano em Itália, começou ontem. Nos jogos de hoje, vamos aos resultados dos jogos de hoje. No grupo A, o Irão bateu o Japão por 3-1 e a Itália, a anfitriã, ganhou o Egito por 3-0. Grupo B, Tunísia 0, Cuba 3. O Brasil ganhou a Espanha por 3-1. Grupo C, Camarões 0, Porto Rico 3 e Rússia 3, Austrália 1. Grupo D, Argentina 3, México 1. Venezuela 0, Estados Unidos 3. No grupo E, República Checa 3, China 1. O França-Bulgária decorre ainda a esta hora. Um jogo longo, já vai no quinto set, à hora desta gravação. E está a 17-16 para a Bulgária, no quinto e decisivo set. Portanto, à hora desta gravação, ainda não sabemos o resultado final. No grupo F, o Canadá bateu a Sérvia por 3-1. E a Polónia ganhou a Alemanha por 3-2. Fernando Alonso conquistou hoje o Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1. O piloto espanhol da Ferrari conseguiu a quarta vitória da época, a segunda consecutiva, numa corrida noturna em Marina Bay, que liderou de início ao fim. Apesar da pressão, sobretudo no final de Sebastian Vettel, o alemão não foi além do segundo lugar à frente do seu colega de equipa da Red Bull, o australiano Mark Webber. No quarto lugar ficou o campeão em título, Jason Button. Quinto foi Nico Rosberg, sexto Rubens Barrichello, Robert Kubica foi sétimo, Adrian Sutil oitavo, Nico Hülkenberg nono e a fechar a lista dos 10 melhores, os 10 que pontuam, Felipe Massa, o brasileiro Felipe Massa. Webber manteve o comando do Campeonato do Mundo ao ser terceiro classificado hoje. Tem agora 202 pontos, Fernando Alonso saltou para o segundo lugar, tem 191, Lewis Hamilton 182, Sebastian Vettel 181 e Jason Button 177. Lewis Hamilton, que hoje não concluiu a prova devido a um acidente precisamente com Mark Webber. No Mundial de Construtores, Red Bull Renault está na frente com 383 pontos, a McLaren Mercedes tem 359, a Ferrari vai-se aproximando devido a esta boa fase de Fernando Alonso, tem 316 pontos. Fica por aqui a edição de hoje do Desporto Antena. Entretanto, acabou a França-Bulgária no Mundial de Voleibol em Itália. A Bulgária estava a vencer, mas foi a França que acabou por ganhar por 3-2, 19-17 no último parcial. É tudo por hoje. Até quarta-feira às 8h15 da noite.